ACH se mantém a posição na Quebec, que aguarde para ingresso. Problema é 987 Alfa Lima, eu sou filmando, seu Pato Stina é o Pato Quero está? Afirma, November, 987 Lima. Aguarde para ingresso, Pato 1. Reportará para ingresso no Pátio 1, November 9, 87 Lima, ingressa pela Juliette, correto? November 987 Alfa Lima, se eu tinha sido autorizado seu táxi, vem aqui no Pátio 3, seu cortejou e tô taxando aqui na Alfa, senhor. O senhor quer que faça um 780 na Alfa? Não, não, agora autorizado, Alfa, Juliette. Só fique atento às autorizações do táxi. Sim, eu te apareço. Vitor Romeu, fica autorizado o ingresso, eu posso te levar na pista. Alfa Lima, autorizado ingresso. Pátio Uno, na Lima. Antes da Lima, chegou na torre Uno Noite, decimal meia, para a continuação do táxi. Tem ingresso no Pátio Uno, antes da Lima. Confirme a frequência da coordenação. Chegou na torre Uno Noite, decimal meia, para a continuação do táxi. Chegou na torre Uno Noite, decimal meia, para a continuação do táxi. Antes da Lima, 97. Obrigado, Lima, meu filho. O 273, estamos mantendo o ponto, espera. É, vai ali manter. Sim, ativo. Então, e confirma, por gentileza, 3197, approach 3000. É, pra seguir na saída ou voar direto agora? Não, mas approach 3000 segue a saída agora, legal. Tá bom, obrigado. O patapapá é com o Zulu 2, controle de lado decimal 35. Decolagem 273, o vento 240 graus, 5 nós. E decolagem pra... Oi, vento, no 273. Torre Salvador, November 987, Alfa-Lima, no pátio 1, para ingresso na Lima. Está autorizado ingresso na Lima, táxi até Quebec, chame para cruzamento da pista. Qual será a parte de estacionamento? Era estar. Ok, chame pronto para ingresso. Ok, chamará táxi via Lima, Quebec, e chamará para cruzamento, 97. Sim, ativo. Sente o meu alfa, frequência Lima. Alinhar e manter 28. Alinhar e manter 28, 3197. Controle, o Mike papapá autoriza voar a posição Osmum. E aguarde coordenação com Recife, o Mike papapá. Guardando a papá. 273 da Colos 1-4, controle 19 decimal 35. 19-35, tá esperando. Do Salvador, uma boa noite, eu tenho 3561 no centro da informação X-Ray. 3561, nível 360 Brasília, aguarde cópia. É, torcendo 38, coordenal 38. Gente, nível 380, abaixo do copo, 3561. Vai dar. Isso não é isso? Procedimento de uso é o VOR DME, pista 28, o senhor solicita a aeronave? Positivo. Mantenha a chegada e pitch até a posição e pitch. Após e pitch, pronto, senhor Vitor 363 para o final da aeronave. Axé, babá. Muito obrigado. Também. Salvador, Uno 6, 13, 02, quero pushback acionamento. O Uno 6, 3, mais um minuto para o acionamento. Aguardando. Guardião 06, aguarde. O 3197, livre decolagem, vento 230 graus, 5 nós. Livre decolada, 283197. 2685-2545, Recife agora, Mike, papapá, obrigado amigo, uma boa noite. Boa noite. Sim, está autorizado para ingresso e decolagem, o vento de... correção. Mantém a posição no pátio Graer, aguardando a aeronave decolando da 28. Confirme o comandante, o tempo de voo. Tempo de voo 10 minutos, comandante Eduardo. Autoriza a ponte de espera da 17. Até a ponte de espera está autorizado. É. 18 mantém proa até nível 030. Após curva esquerda, engole, transição fito. Controle 119-35, transponde a 5171. Autorizado, Brasília 360, Operzulu 17. Decola, mantém a proa até o 030, após a esquerda, segue no perfil gole ou fito. 1935 ao controle após 5171, transponder 16113. Uno Meno 3, correto, reporte para push. Isso, reporte para táxi. Frente, Uno Meno 3. Só 3561 para cópia. Para cópia. 3561, autorizado Brasília, nível 380. Pull-upper Zulu 17. Sacola da 28, mantém proa até o nível 030. Após curva esquerda, saída gola e transição fito. Controle 119-35, transponda 5122. Silva então 380, uniforme Zulu 17. Decolando a 28, vai em frente até o 030. Após curva esquerda, na proa de ofito, que é gole ofito a saída. 1935 ao controle, 5122 ao transponder para o 3561. 3561, correto, reporte para posicionamento. Reportará. Andian 06, boa noite, corredor Axé. Informe nacional para pouso em Andian. É. Nível 340. Restrito, 340, 3197. Controle de Salvador, boa noite, Azul 4070, passando 230 para 150. Azul 4070, contato radar, vigilância, autorizado via chegada CARI, nesse mantém o nível de voo 050. Autorizado via chegada CARI, descendo para o 050, Azul 4070. 1273, chama agora Recife em 1264, alterna 288. 264, 288 no 273. Salvador, India Delta Papá. India Delta Papá, prossiga. Eu vou lá de Valença, 2 da tarde, número 8, na praia de Guaraguês, para prosseguir Salvador. Gente, mantenha 1500 pés, corredor visual. Acione o código 0155 e chame para ingressar no corredor Interlagos. Confirme só o tipo de equipamento. A Charlie 310. Vicente. Alfa 1862, é no ponto de espera 28613, uma boa noite. Gente, boa noite, por favor. Obrigado, bom trabalho. Continue descida para 2500 pés, ajuste 1902. Frisado é presente para o observador 363 para a final da aeronave. Positivo, voo a 363 para 2500, 1012. Final da aeronave, hotel 3455. Autorizado via chegada a cara e desse mantém ao 060 vigilância. 060, descendo via cara, vigilância 3258, só que fica a RNAV 28. Chego. Então, a RNAV da 28, mantém a chegada a cara até a posição cara. Mantém a cara até a posição cara, RNAV da 28, 3297, chame Recife 1264, alterna 288. 264-288-3197. Controle Guardião 06, final em Andina. Gente, frequência livre para o pouso Guardião 06. É. Azul 4070, redução 250 nós. 259, azul 4070. Para o pushback acionamento, posição número 8, altan 3561. Autorizado pushback acionar, reponte para o táxi, são 3561. Pousarão. Charlie Golf 885, tem informação, X-Ray. Bom, 885, Flow, nível 360, Guarulhos, aguarde qual? 360, não sei o que escuta. Já hoje seria 400, tem a modificação? Ativa, pode ser solicitado junto ao centro, Flow, nível 400 para Guarulhos, aguarde qual? Pego 885. E agradeço. Oi, Salvador, voo no 613, campo de espera 28. Vendo 3 autorizado, alinhado dentro da pista 28, vento 230 graus, meia dúzia manhã. Livre alinhado, decolar 28, como 613. Temo autorizado, final do RNAV, guarde transferência de comunicações 3455. É, 3455. 4070, continue descida na chegada Cari para 2000 pés, ajuste 10, 13. Forme na final do VOR DMEP 28. É, 2000 pés, 1003, azul 4070, informa lá. Afirmativo, parte 3, 180 para Ilhéus. Chegou de conta, 180 Ilhéus, Papá Romeu Bravo, Lima Papá. Autorizaria acionamento, tá mandando na bateria em conta agora, o Lima Papá? Eu posso autorizar o estacionamento sem autorização do centro. Ok, tá na sua escuta. Eu solicito a RNAV, o 4070. Afirmativo. Então desça para 2500 pés, pro Observa Vitor 362, após autorizado 363. Pronto, 362, azul 4070. 455, complete o final da RNAV, chame a torre 198, decimal 6. 3455, tá avisado, 86, grata a pena. Torre aí, boa noite. Ah, Jaiô, é o TAN 3455. Decolou de Andina com 2 a bordo, 0106 no transponder, 500 pés, linha do litoral para pouso em Salvador. Gente, mantenha o litoral. Reporte fora de Itapuã, mantendo 500 pés. Ajuste 1013. É. Índia Delta Papá, ingresse no corredor Interlagos. Reporte na rotatória ou visual quadrado. É visual quadrado, Índia Delta Papá. Gente, aguarde transferência de comunicações. Calma. Salvador, boa noite, Xanana 63, 10, informação X-Ray. Xanana 3, 10, autorizado via chegada CARI, desse mantém o nível de voo 050. Vigilância radar, redução 250 mais. Reduzindo para 250, descendo até 050, Xanana 63, 10, 10. 3858, já autorizado até o nível 040 descida. 040 agora, o 3858. Salvador, gol 1613. 1613. Suba ao nível de voo 360 na saída Gole, transição Fito. Afirmativo, foi instruído manter da proa até 3000 pés. Agora sim, tomando proa de Fito, gol 1613. Proa de Gole da presente, troque o código para 51117, por gentileza. Confirmando o código, 51117. Afirmo. Controle Salvador, boa noite, tá 3662, Centrex, hein? 3662, boa noite, contato radar, autorizado via chegada CARI, desse manter o nível de voo 060. 060, tá 3662. Rotatória ou Índia Delta Papá? 3662. Índia Delta Papá, chame torre 1186. Salvador, Índia Delta Papá, da rotatória. Sentir a Delta Papá, prossiga para a final da 17, a partir de 3 milhas para instruções. Papá. Salve Lima Papá, o senhor tem solicitado tiro de manutenção enquanto aguarda o copo? Poder confirmar, Lima Papá? Salve Lima Papá, o senhor tem solicitado giro de manutenção enquanto aguarda o copo? Afirmativo. Sem autorizado giro de manutenção, aguarde para o copo. Roubar Ceará já viu o aeródromo? Ceará, tio. Xana Torre, 1986, Guardião 06. 1986, boa noite. Noite. Cinco, cinco, seu solo aos 3-0. Livre à esquerda, 1-2-9, solo. Que é 3-1-7. Torre, o guardião 06. Aguarde o 3-5-1, pode prosseguir em frente, ok? Em frente, livrar na última esquerda, ou na próxima esquerda, no caso, taxi Charlie, chama 1-2-9, solo. Parou 3-4-5-5, né? Sim, ok. Complete o final do R9, Xana Torre, 1-8-6, o azul 4070. 18-6, azul 4070. Para o sol. Ah, chama, vai, o 3455, vai livrar da última. 3455, sensorizado, seu táxi, Alfa Juliette, Gate 08. Alfa Juliette Gate 08. Axé, babá. Pro do Tia Vitor 362, vai informar passando após 363, vai informar passando 363, autorizado 3858. 4070. Meu bravo Lima Popá, solo. Pouso agora 4070, vento de 230 graus, 59. Autorizado pouso, pista 28, azul 4070. Fala, tio, chamando Recife, 1264, com alternado 1288, o gol 1693. Informe do solo, guardião, vento 230 graus, 59. É. Não, papai, você não possui seu plano. Código para cópia. Informa o nível indicado no plano que você fez. Estima aqui, o nível 180, o plano foi feito na frase de tráfego de Salvador. E já temos 3 LA. Eles vão entrar em contato com o Salaete, aguarde para a cópia, o centro não, ainda não possui seu plano. Tá sendo ativo, a última DLA era para começar a valer agora o 2-0-0. 3-1-0, acho, né? 6-3-1-0. Guardião 06, solo aos 3-4, frequência livre. Via Delta, papá, cheque o trem de pouso na 1-7, vento 230 graus, 5 nós. Ah, checou, papá. Sônia Salvador, boa noite, Webjet 6727, informação Yankee. Objeto 6727, boa noite, contato radar vigilância, autorizado via chegada IPIT, desse manter o nível de voo 050. Via IPIT, descida para o 50, web 6727. Solo Salvador Azul 4070, livrou a sua escolha. Sim, era 9. Azul 4070, boa noite. 4070, boa noite, autorizado táxi Kilo Pat 3. Reportará para ingresso Pat 1. Ok, Kilo Pat 3 reporta para ingresso no Pat 1, 4070. repasse o sol aos 35, contate. Agora ele está. Autorizado, ele está estacionado para você, viu? Pode, obrigado. Confirme-se. É o Gol 185, já teria nossa autorização? Sim, Gol 1885, autorizado Guarulhos, nível 400, Plumper Whisky 57. Sacolada 28, mantém pro até o nível 030. Após curva esquerda, saída gole, após Eval, após direto eu, de controle 119, decimal 35, respondendo 5130. Autorizado Guarulhos, nível 400, Viamper Whisky 50. Decola 28, mantém a pro até cruzar o 030, aí curva esquerda, gole, Eval e Eud. 1935, controle 5130, transponder, Gol 185. Celular 5 mais. Além da cola, tá? 35 mesmo. Chamará para o puxa andamento, 185. Azul 4070, autorizado sem ingresso, parte 1, um gate 09. Parte 1 para 09, 4070. Ajuste 613, suporte final do VAR, pista 28. Descendo para 2000, reportar na final da VAR da 28, estou chamando 6310. Bravo Lima, papá. Só continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Poderia conformar o vento? Vento 230 graus, 5 nós. 65. Recorda 28, mantém pro até nível 030, após curva esquerda, saída gole, Eval, após direto em Deus. Controle 119, decimal 35, transponda 5411. 19, livre pouso, pista 28. Tá 3850. Pode decolar 28, manter a proa de até cruzar 030 após curva esquerda. O transponder 5411, só não cortei o frequência do controle de saída, Lima Papá. Salve Lima Papá, controle 19.35. Saída gole, Eval, após direto e leve. Gole Eval, depois direto e leve, o controle é 119.35, Lima Papá. Correto, é ponte para táxi. Papá, arrumei o problema, papá. Tomarei táxi, papá. 3, tá 3662. Tudo saudador, boa noite. Eu estou 3561. Informa cruzando 2500 pés. 3561, contato radar, suba o 380, saída agora e vigilância. 380, saída agora e vigilância, tá 3561. Agora approach 180 partido 83 down to 150. Forte chiado no fundo. 060 vai a impeach arrival. Descending to 060 on impeach arrival, Europa 083. 340, negativo 360. Pela Upper Whisky 50, decolada 28, mantém proa até o nível 030. Após curva esquerda, saída gole, Eval, após direto Eudes, controle 119, decimal 35, transponder 5114. Autorizado então, Guarulhos 340, Upper Whisky 50, decolada 28, mantém a proa até 3 mil pés, após